E a regra é, fique calado, não diga nada. Durante 24 horas, sobre o que foi dito, você não fala nada. Só escuta. Só escuta. Pergunta é, o que está bom, que vocês acham que está bom no meu comportamento, precisa ficar? Eles vão dizer também, porque ninguém é de todo mal, ninguém é de todo bem, ruim. Eles vão dizer, a gente pega aquilo e vai trabalhar durante 24 horas. Isso é um exercício fantástico. Depois, se o grupo tiver coragem, a gente faz um rodízio. No outro dia, vai o outro para a Berlinda. Né? Isso é um jeito de quebrar o gelo. Mas a família não precisa disso, se conversa no almoço, se conversa no jantar, se reúne no Evangelho no Lar e troca. Né? O nosso Evangelho no Lar, a gente faz um camão bem grande. Fica todo mundo deitando no camão, até o gato deita no camão. Impressionante. Toda vez que o Evangelho, o gato vem. Eu digo que ele está muito mais evangelizado do que nós, a gente costuma dizer. E lá é um Evangelho sobre as nossas vidas. Lê-se a página e comentamos sobre as nossas vidas. Não é um evangelho para fazer discursos de conteúdos doutrinários. Não é um evangelho para dizer que eu saco melhor do que os outros a interpretação da mensagem. Não é um evangelho para dizer que eu sei falar melhor do que os outros e por isso interpreto melhor o texto, porque tenho mais cultura, mais maturidade, mais tempo de espiritismo, não. É o que é que essa mensagem quer dizer no meu coração, nessa família. Então, o evangelho tem um outro gosto. Ele fica gostoso, porque ele fica um processo autorreflexivo, que faz exatamente isso que eu estava propondo aqui, como é uma técnica que se usa, o Evangelho suprime isso com ganho, você está ali, diz um ou outro, é um Evangelho descontraído, está todo mundo ali, fazemos o nosso Evangelho lá, é às 10h30 da noite, onde estão todos os membros presentes, 10h30, aí fazemos aquele Evangelho gostoso, às vezes temos que nos vigiar, porque o horário está avançando, tem que acordar no dia seguinte, que estuda, tem que... É um evangelho gostoso. Por que gostoso? Porque nós não falamos do vizinho, nós falamos de nós. E por que o medo não nos atemoriza? Porque nós estamos procurando ser maior do que o medo. E por que ninguém está acusando ninguém? Ninguém está querendo olhar de defeito de ninguém, nós estamos querendo nos melhorar, feedback um para o outro. Nós vamos fazendo assim, e a gente vai crescendo. Gente, é impressionante, até na hora da prece. Vocês precisam ver na hora da prece. Não sei se acontece na casa de vocês. Lá todos querem fazer a prece. É assim que acontece na casa de vocês? Ninguém quer fazer prece, né? Aí eu inventei uma estratégia. Ana, bu, quem sai, és tu. Peguei a brincadeira de roda pelo rabo do tatu. Aí quando caía no tu que eu queria, eu dizia, você. Quando caía em mim, eu dizia, pela asa do urubu. E às vezes o urubu cai em mim, aí o urubuzinho. Então isso era um momento de descontração, de brincadeira. Aí todo mundo queria fazer, porque já tinha contado antes, já ia fazer. Gente, então é um momento de amor. E aí vai. Hoje é teu dia, hoje é teu dia. Fica aquele empurra, empurra. Sabe? Aí tem as várias técnicas com que você lida com isso no Evangelho lá. Tem aquele que pega, ah, sou eu, pode deixar que eu faça, aquela prece que ninguém, nem Deus aguenta. Imensa de alta que vai, fluidifica água de oceano, de mar, de rio, de cabeça de doente, de as águas que estão nas fronteiras, estão nas chuvas. Depois começa a orar pelos médicos, pelos enfermos, pelos doentes. Aí vai orando pelos meninos de rua, pelos velhos. Gente, aquela prece que no próximo Evangelho, o adolescente, não, pai, deixa que eu faço. Ele não aguenta aquela prece. Não aguenta aquela prece quilométrica, que os guias dormem, ficam cansados. Então, esse jeito, esse manejo, ele é gostoso. Isso é família. Não tem certo e errado, tem um jeito que a família consegue fazer mais saudável para ela. E o mais saudável é o que fala dela, é Jesus Cristo sendo trazido, é o pensamento espírita sendo colocado ali para nós, é o mundo, é a terra sendo revolucionada ali, porque dali vai sair um senador, dali pode sair um prefeito, dali vai sair um administrador público, dali vai sair um jornalista. Vocês imaginam o poder que tem um jornalista hoje, assinando a Folha de São Paulo, o poder que tem um roteirista que trabalha, por exemplo, compondo um filme de cinema. Ali pode ter um roteirista que vai trabalhar em filmes, que vai imprimir mudanças sociais profundas. Nós estamos trabalhando a revolução da Terra ali, naquele espaço, aquele pequeno espaço, moldando um caráter. Como diz o Neil Lúcio, quando trata dessa questão, mostrando a implantação do Evangelho no Lar, na casa de